A matéria da semana passada foi meio indigesta. Alguns me acusaram de estar contando a versão errada dos fatos, enquanto outros me pediam para eu ter cuidado. Eu achei fofa a preocupação com a minha pessoa, mas quem tem que tomar cuidado são eles, os políticos e agentes públicos, vulgo nossos funcionários. A cidade está em ruínas, isso é um fato, mas o prefeito anda falando que a culpa é de quem joga latinha na praça. Quando eu falei que essa administração parecia um balaio de gato, era para não dizer uma zona. Mas não teve jeito, nem todos me entenderam, enfim. Devido aos vários alertas que recebi, hoje darei direito de resposta para todos, até papagaio vai falar. Então, segura a peruca aí e solta o gato, cocão. Foi unânime. O Ideval venceu o primeiro round como previsto. Mas eu sei que Toshio ainda pode reverter a luta com um golpe surpresa, estilo Daniel Santos. Mas na atual conjuntura, é como bater em cachorro morto. O prefeito até abdicou do seu direito de resposta, pois calar-se é uma das táticas do seu governo. E caso alguém ache que eu tenho que correr atrás do prefeito por respostas, saibam que existe uma diretoria de comunicação muito bem paga para trazer informação e transparência aos munícipes. Aliás, isso é uma obrigação deles, tá? O prefeito não quis falar, mas seu representante, o chefe de gabinete, esse falou, e disse em sua rede social que não sabia o que tinha na água da redação do jornal A Tribuna, pois segundo mesmo, as matérias eram delirantes. Vejam só a prepotência de quem nunca precisou se explicar por seus atos. Já o vereador Ideval, no começo, gostou da matéria, pois ela o coloca no mesmo nível do prefeito. Mas depois, quando também foi questionado, voltou atrás e pediu direito de resposta. Ideval pediu que eu dissesse o seguinte: nunca tive privilégios com o prefeito Toninho Belão, nem com o prefeito Toyota. Estou sendo cobrado pelos munícipes por causa dessa matéria e gostaria de explicar que nunca tive regalias. O que sempre fiz foi defender os servidores municipais e buscar recursos junto aos deputados que apoio. Nos últimos mandatos, Toyota vem fazendo uma campanha ferrenha contra o sindicato, ameaçando muitos sócios que saem por medo de seus superiores. Além do assessor de gabinete do vereador Ideval, algumas outras pessoas que preferem não revelar o nome, vulgo papagaios, também entraram em contato comigo sobre a matéria, mas suas opiniões se dividem, sabe? Gilson, foi totalmente o contrário do que você falou, meu filho. O vereador começou a fiscalizar e denunciar as irregularidades da prefeitura. Daí, em retaliação, o prefeito tirou todos os convênios dos servidores com o sindicato. O maior prejudicado disso tudo é o próprio funcionário público. Em contrapartida, também recebi essa mensagem aqui, ó. Gilson, toma cuidado, parece que você está defendendo o Ideval. Ele é cria do Toyota. Essa relação vem bem antes do Belão. Cuidado, cuidado. E agora? Em quem eu devo acreditar, gente? No Facebook do Ideval tem torcida, mas pasmem, o prefeito também tem torcida. E cara, tem até gente achando que a cidade vai bem. Juro por Deus. Minha opinião continua a mesma. Uma oposição forte faz um governo eficiente. Mas para essa engrenagem funcionar, o governo precisa estar comprometido com os interesses do povo. Acho justo que se investigue tudo e todos, mas não acho justo que apenas o vereador Ideval fiscalize e denuncie. Temos 13 vereadores. Onde estão os outros 12? A luta Toshio versus Ideval continuará na semana que vem, quando teremos o segundo round. E parece que Toshio tomou mais dois golpes duro do Ideval essa semana, hein? Já abriram até a contagem pro prefeito. Será que ele ainda se levanta? Descobriremos na semana que vem. É, José, esta vida é um barato. Agora o gato e o rato estão comendo no mesmo prato. O gato dá queijo pro rato e o rato dá peixe pro gato.